saudade. Quero sentir seu perfume. Tô de malas prontas pra felicidade, correndo pra te ver, pra ficar com você. Às vezes atrapalha. Quando o dia amanhecer, o sol vier me aquecer, meu coração de barco à vela vai navegando no seu mar. O seu colo, meu destino, seu olhar, meu paraíso, seu sorriso me enche de vida. Me faz sonhar, me faz voar, vou te encontrar, vou te beijar. Cheguei pra te amar. Trouxe estrelas pra plantar no nosso céu particular. Cheguei pra te amar. Nós dois na constelação, um universo de paixão. Cheguei pra te amar. Pra te amar. Mesmo que a distância às vezes atrapalhe, o seu colo, meu destino, seu olhar, meu paraíso, seu sorriso me enche de vida. Vou te beijar. Cheguei pra te amar. Trouxe estrelas pra plantar nosso céu particular. Cheguei pra te amar. Te encontrava o tibet.